Salvador, bom dia, sinal 9970, está na final, estabilizando agora no ILS, baixando travado. SCL 9970, pista no zero, tráfego avistado, pouso autorizado, vento 110 graus, 4 nós, pista molhada, sem... é um chuvisco leve na vertical. Tá ciente, pouso autorizado na pista no zero, SCL 9970. Tem 3 ciente daqui, na posição certa, autorização para Daniel. Salvador, bom dia, Gono 963. Caso seja para autorização de tráfego, chame o solo em 121, decimal 1, por gentileza. 4 leve, mantém a pista no zero. X0 ao 9970, solo 25, liberando a direita, chama o solo 1, 2, 1, 1. Chamando o 2, 1, 1, X0, obrigado. Decolagem autorizada, trip 55 no 4, vento calmo. Trip 5, ciclo 4, aquela 227, controle 19.8, por gás. 19.8.5.5.5.4, obrigado. Torre Salvador, janela 29, Porto Serra Branca. Né, 6219, autorizado, Aliana Clopista, no 0, Vento Sul, Frontecão. Aliás, decolar, pistão no 0, Vento Sul, frente. Tele 6211, decolado às 35, controle 1, 99, decimal 8, obrigado. 99, 8, obrigado. Azul 4201, aliás, e manter a pista no zero. Azul 4201, decolagem autorizada, vento 120 graus, 8 nós. Sim, decolagem para 4201, meu Deus. No 963, aliás, manter, pistão zero. Ali mantendo zero, quando o 401, decolada aos 39, controle 1, 9, decimal 8, boa idade. 398, azul 4201. Três, decolagem autorizada, pistão zero, vento 160 graus com 8 passos. Decolagem, no zero, quando nós temos. Torre Gol, 1865, bom dia, ponta de espera pronta. Gol, 1865, bom dia, aliás, mantém, pistão zero. Ali mantém, na 10865. Uno 963, decolado aos 43, controle 1, 9, decimal 8, Bogatti. 98, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, 390.0.0. No 865, decolagem autorizada, vento sul com 10 nós. Livre, decolagem 865. Então 3890, aliás, Matê, pistão 0 após 37 gols. Pode gol ali, Matê, uma vez. No 865, declara as 45, controle 198, bom dia. 198, bom dia. A 3890, vento sul 19, livre da classe. Livre da classe, 389. Então, 3890, agora 47, controle 119, desse outro lugar. 198, controle 190, bom dia. Bruno 093, olhada, colapso no zero, vento sul, 10 horas. 093, Equador 50, controle 1, 9.8, Logash. 9.8, Torre Salvador, um bom dia, passarinho 2229. Passarinho 2229, 7 do tráfego, reporte visual com campo baixado travado, chuva só no final, na vertical sem chuva, pista, porém no pista ainda morada. Afirmativo, ciente das condições, está embaixo checado 2229. Tem um campo à vista? Ainda não, devido a essa chuva aí na final. Na vertical sem chuva, vai avistar já. Gente, 2229. Tá com a pista à vista, passarinho do 2229. No zero, pouso autorizado, tráfego avistado, vento ao sul, 2917, altimo 29. 2229-9097, livre de pouso. 3-2-649, bom dia, patrão Andia Serra, baixa travada. Turno 649, ciente do tráfego, continua a aproximação, após visual com campo, 3 checado, altímetro 017, o vento é sul, 8 nós, pista molhada, sem chuva na vertical, só no final. Ok, tá ciente, passa na visão. É 2229 no solo 57, libera a direita, chame o solo 121 décima 1. Direita, solo 201. Quatro tráfego avistado, checa o trem, vento sul, 8 nós, pouso autorizado. Pouso, 649, tá baixando agora. Bom dia, Rio 5973, alinhar e manter, pista 1-0. Manter 1-0, Rio. 649, solo 59, libere a direita, chame solo 121, décima 1. 1-2-1-1-649. Rio 5973, decolagem autorizada, vento é sul, 6129. 5973, teclado 01 no controle 198, vai gancho. Controle 191, campeão. Oi. 8-1 no Catato. Autorizada, né? Ander Flap, estão no 0, vento sul, 8 nós. Espera pronto, tá? 3-1-5-3, bom dia. 3-1-5-3, Vilhena Decolap, estamos 0, vento sul, 629, 1018, notinho. Vilhena Decolap, tá? 3-1-5-3,